Qual é o sentido da vida? Existe um questionamento clássico que pede: qual é o sentido da vida? Uma pergunta de conteúdo existencial e que provém da ausência do significado que nós damos àquilo que nós estamos fazendo. Quando nós percebemos um vazio que vai nos dominando, nos questionamos: mas qual é o significado da vida? Mesmo aquele que em nada acredita, ele é tomado dessa dúvida. Nós percebemos o tempo passando, as pessoas queridas morrendo, e não encontramos razão naquilo que nós estamos fazendo. Criticamos o mundo como se o mundo fizesse alguma coisa. Criticamos os outros, perdendo tempo e energia que nós podemos direcionar para melhorar esse cenário que nós percebemos e que não gostamos. Todos os dias, nós estamos usufruindo do bem que alguém fez. O nosso planeta é uma casa comum a todos nós. E que tipo de morador que eu sou? Aquele que arruma e harmoniza? Ou aquele que usa, não ajuda e ainda reclama? A nossa Terra precisa de muita ação para torná-la ainda um lugar agradável a todos nós. Mas sozinho, ninguém é capaz de fazer isso. Mas tem um mundo em que nós podemos mudar, transformar numa fonte de paz e sabedoria. É o mundo interior, que espera pela nossa dedicação e amor, aceitando as nossas limitações temporárias, mas principalmente reconhecendo as nossas aptidões divinas. Somos todos filhos de Deus. Quando esse mundo interior se transforma, ele repercute no mundo maior. E esse é um dos sentidos que nós podemos dar à vida. Ninguém frequenta uma escola sem sair dela levando algo, mas também deixando a sua marca. Precisamos acreditar no bem, divulgar o bem, aplaudir o bem e fazer o bem. Onde há o bem, não tem espaço para o mal. Essa é uma ciência exata. Estejamos atentos para os pensamentos sutis que ganham forma e tamanho pelo abrigo que nós damos a eles. Orai e vigiai. Mantendo contato com Deus pela oração, que alimenta, higieniza e abre a nossa frequência para um bem maior. E controlar os pensamentos, os impulsos, os desejos, que são como algemas que nos prendem ao velho egoísmo, àquela sedutora vaidade e ao dissimulado orgulho. A vida tem sentido. É só observar os exemplos, o que eles fazem e os resultados. Coragem, fé e esperança. Fiquemos na paz de Deus e que assim seja.